coração a rede vai, me vai levando. A noite além da noite me faz lembrar que eu não vivi toda essa história, esse segredo. Memória é um vendaval. Enquanto eu passo, o cinema é só ilusão. Vou chorando pelo campo, no meio do temporal. Oh, oh, oh. Pela estrada enquanto eu passo, o cinema é só ilusão. A chuva da saudade de algum lugar que eu nunca fui. E o vento vai soprando um choro tão distante. Oh, oh, oh, oh. Pela estrada enquanto eu passo, temporada.